beleza? Aqui é o Vini, junto com o Derek. Olá! Para o nosso segundo boletim diário. Hoje temos King Kong, Star Wars, Liga da Justiça, Viúva Negra e Capitã Marvel. Primeira notícia aqui sobre King Kong, Skull Island. Pôster novo de King Kong traz segredos de Godzilla. É muito legal isso, porque teve semana passada a Nova York Comic Con, distribuíram um pôster do novo King Kong, que estreia em março do ano que vem. E assim, genuinamente, se você colocar o pôster em cima de uma luz negra, você enxerga referências ao Godzilla, porque daqui uns anos vai rolar um crossover entre King Kong e Godzilla. Então é uma prévia do que vai vir. Achei uma sacada muito boa, muito, muito simples, mas muito, muito, né, promissora. Você curtiu, Vini? Eu gostei, a imagem ficou bem legal. E ela tá com uma cara de blueprint, mas é porque tá com a luz negra. Tá com a luz negra, isso. Muito legal esse estilo blueprint. A gente vai deixar os links das notícias aí no post. Aí quem quiser, clica lá pra ver a imagem. É bem legal. A ideia em si também muito boa. Então, só pra salientar, qual a data de lançamento do King Kong? O King Kong, na verdade chama Kong. Kong Skull Island. Estreia dia 9 de março do ano que vem. Então, vamos para a próxima? Vamos! Star Wars. Ewan McGregor quer fazer dois filmes do Obi-Wan. Na verdade, ele jogou um verde aí querendo colher maduro, né? Ele quer tentar encaixar dois filmes sobre o personagem Obi-Wan, que ele né, que interpretou na nova trilogia. Ele quer encaixar dois filmes sobre esse personagem durante aquela fase meio obscura, que ninguém sabe nada pelos filmes, né? Porque tem muito livro e muito quadrinho que fala que se passa entre o episódio 3 e 4, mas nunca foi mostrado isso no cinema. E ele quer tentar fazer aí essa fase que ninguém conhece muito bem, com o público em geral, né? E quer ver se a Disney compra a ideia, que eu acho que é bem viável. Dois eu não sei, mas um é viável. A Disney tá fazendo os spin-offs, vai sair o do Han Solo em 2018. Então eu acho que pode vir sim, acho que não é impossível não. Só acho que dois é meio difícil, mas um acho que é bem viável. Um seria bem legal, assim. Bem legal, e ele mesmo fala que tá com a idade mais ou menos certa já pra essa fase da vida do personagem. Então, que eu acho que, e assim, o ator quer, então se a Disney conseguir encaixar no calendário, acho que vai ser uma boa, assim, viu? Saiu a primeira imagem oficial da Amber Heard como Mera. Saiu ontem, foi divulgada ontem. Assim, o design tá muito bacana, tá muito perfeito. Só que essas fotos da Liga tá saindo tudo com meio que com um contraste muito alto, que então você vê tudo cinza, quase a foto. Só que na verdade, pela arte conceitual que vazou uns dias antes, que a armadura dela é um verde legal, assim. Só que pela foto parece que é tudo cinza. Não é, Vini? Você tá vendo a foto aí, né? A foto que eu tô vendo, ela tá com uma tonalidade cinza irada. O tom da armadura dela tá legal, tá um verde bem clarinho assim. Mas cara, se a ambientação do filme for nesses tons que estão saindo as fotos, vai ficar muito legal. Eu também curti, porque às vezes é só a foto que é assim o filme. Bom, o filme não é assim, porque pelo trailer que vazou em julho, que vazou não, né? Que a própria Warner divulgou em julho, já mostra muito mais cor, tanto o uniforme da Mulher Maravilha é muito mais colorido do que o uniforme que ela usou no Batman vs Superman. Então eu acho que é só a foto mesmo que não tá colorida, tá com uma fotografia diferente. Mas eu curti o design da armadura. A atriz é boa, tá? Ela tá ruiva, igualzinha a personagem. Pra quem não sabe, a Mera é o interesse amoroso do Aquaman. Ela não deve ter uma participação muito grande no filme da Liga e mais no filme solo dele. Mas é legal já ir mostrando como que vai ser Atlântida e os seres de lá, pra gente já ir conhecendo, esperando o filme solo dele. Que também promete. Sim, se fizerem certinho, vai ser uma coisa bem legal. Só tem que ver qual vai ser a proporção entre o que se passa aqui embaixo d'água e o que se passa que entra filme por ir a caro, tá? Filmar embaixo d'água. Então, não sei, mas tem potencial. Vamos pro universo Marvel agora. Viúva Negra continua nos planos da Marvel, diz Scarlett Johansson. Ela deu uma entrevista esses dias. Bom, todo mundo fala que o Kevin Feige fala também que pode existir um filme da Viúva Negra solo dela um dia, mas que esse dia nunca chega e só fica nisso só. Eu acho, particularmente, que não vai ter. Que isso aí é só enrolação. Porque que eu acho que se fosse pra ter, já era pra ter tido já. Que eu acho que ela vai continuar aparecendo nos filmes de outros personagens. Mas um filme solo dela, um filme solo do Gavião Arqueiro. Eu acho que a Disney não vê tanto potencial deles sozinhos pra fazer um filme deles. Eu também, eu não acho que vá sair esse filme solo desses dois personagens assim, ou deles juntos, não sei, mas juntos, sem algum herói pra carregar o filme, acho que não aparece. Eu curto a ideia, mas eu acho que a Disney não apoia. Então... eu curto a ideia também, só que eu não tenho essa visão de achar algo bom. Eu também não. Aí o Kevin Feige teria que achar uma história que fosse legal ter, né, cada um sozinho, ou se não com os dois juntos. Mas eu acho que não vai ter não, porque eu acho que eles estão só falando pra gente ficar quieto, porque pra o público não achar que é machismo e tal, filme solo de mulher que quase não tem nenhum, né? Bom, não tem nenhum, vai ter um no ano que vem que é a Mulher Maravilha. Mas eu acho que não, viu? Última notícia do programa, para fechar com chave de ouro. Capitã Marvel será a personagem mais poderosa do cinema, segundo Kevin Feige. É isso aí, eu fiquei surpreso, porque pra mim, eu não sabia... Bom, pra falar a verdade, eu conheço muito pouco dessa personagem. Nem sabia que ela era tão poderosa assim. Mas legal, Eu acho válido. E eu acho também que a atriz combina muito bem. É a Brie Larson, essa que ganhou o Oscar esse ano de melhor atriz pelo quarto de Jack, que vai estar também no Kong Skull Island. Então, que ela tem uma aura mesmo de imponência, a atriz, então vai combinar muito bem com o personagem. É legal também colocar como mulher poderosa, porque a única mulher que tem importância, as únicas, né, que tem importância na Marvel, é a Viúva Negra, que não tem poder nenhum, e a Feiticeira Escarlate, que é meio perturbada lá, né? Então é legal ter uma meio que mais normal, mas super poderosa, assim. Eu acho legal isso. Eu imaginei que o personagem mais poderoso do cinema seria o Doutor Estranho. Olha, eu pensei que ele deve ser muito poderoso, né? Que ele é o Mago Supremo, ele deve ter alguma joia com ele também. Mas eu sempre achei que o Thor, né? Porque ele é um deus, tá? É outro nível, né? Mas pelo jeito não, vai ser a Capitã Marvel mesmo. E é bom isso. Imagina o embate dela com o Thor e tal. Deve rolar umas treta lá, né? Um choque de cultura e tal, porque ele é de Asgard e tal, ela é mulher, né? Deve ser bacana ver. Vai ficar legal. Bom, o filme dela é só em 2019, mas ela deve estar antes no Vingadores 3, que é 2018. Então acho que tem potencial, porque eu gosto dessa atriz e eu gosto de ter uma personagem feminina forte. Então acho que vai ter muito. Esse foi o programa de hoje. Se você está ouvindo isso pelo site, entra no nosso feed Boletim Imperial. Lá no iTunes. Isso, dê 5 estrelas. Por favor. E nesse feed sai de segunda a quinta o Boletim Diário, que é um programa bem rapidinho, como esse que você ouviu agora. E de sexta-feira sai o Boletim Imperial, que é um programa mais longo, comentando as notícias da semana. E quem quiser mandar e-mail pra gente, o e-mail tá aí no post. Podem criticar com educação, é bom sempre, né? E amanhã a gente se vê. Certo, Vini? Até amanhã. Até. Tchau, tchau.